trouxe tanta alegria, fruto do amor do seu pai e da sua mãe. Zeca Camargo, Deus que lhe proteja, e aonde quer que esteja eu rezo por você. Eu adoro ver você sorrindo, seu sorriso faz de tudo eu esquecer. Sua vez, Eduardo. Zeca Camargo, você é um fofinho no programa fantástico. Zeca Camargo é amargo, ele tem humor ácido, ele é o apresentador. Zeca KKKK. Zeca Camargo, Deus que lhe proteja, e aonde quer que esteja eu rezo por você. Eu adoro ver você sorrindo, seu sorriso faz de tudo eu esquecer. Amanhece um dia tão bonito, ligo a TV pra ver você. Você me traz tanta felicidade, o seu bem humor bem legal. Zeca Camargo, Deus que lhe proteja, e aonde quer que esteja eu rezo por você. Eu adoro ver você sorrindo, seu sorriso faz de tudo eu esquecer. Com o peito cheio de felicidade, relembro os bons momentos que você me deu. Não consigo esquecer o dia que você bocejou no Fantástico. Zeca Camargo, eu te amo, e você é um cara legal. Zeca Camargo. Zeca Camargo, Deus que lhe proteja, e aonde quer que esteja eu rezo por você. Eu adoro ver você sorrindo, seu sorriso faz de tudo eu ir.